Estas emoções junto ao teu lado eu quero repetir. Lendário. Querida, só amo a ti. Querida, a mais ninguém. Chorando, vou te pedir. E após essa, tem o tubarão pra detonar aqui no Lendário. Depois tem Jairinho. Fazer o cabelo velho já tá da área também. No sol avermelhado, seus cabelos posso ver. No vento, sua voz. Oi? Em meu ouvido, posso ouvir. Vamos nesse imperial. As nuvens, seu sorriso lá no céu. Olha aqui! Eu posso ver você em tudo que eu olhar. No céu azul, no sol, na terra e no mar. Se posso ter você em minha ilusão, eu tenho mesmo, é muito amor no coração. Dá-lhe meu Rubi! Rubi, poderoso. Saudade. Eu tenho mesmo. Eu. É muito amor no coração. Uma lenda nunca se apaga. Lendário. Rubi Saudade.